A Bela e a Adormecida, de Neil Gaiman. Editora Rocco, 72 páginas. Era o reino mais próximo ao da rainha em linha reta, como voa o corvo, mas nem os corvos voavam até lá. Você pode achar que conhece essa história. Uma jovem rainha está prestes a se casar. Há anões bons, corajosos e valentes. Um castelo envolto em espinhos. E uma princesa enfeitiçada por uma bruxa, segundo diz os boatos, em um sono eterno. Mas aqui, não há ninguém esperando que apareça um nobre príncipe em seu fiel cavalo. Este conto de fadas é tecido com um fio de magia negra, que vira e revira, brilha e reflete. Uma rainha pode acabar se revelando uma heroína, se uma princesa precisar ser salva. Eu sou o Marcelo Zaniolo. Eu sou a Raquel Moritz. E eu sou o Igor Rodrigues. Caraca, cada episódio ele fala um nome diferente. Vamos lá, rebobinando, vai, bebê. Oi, eu sou o bebê. Qual é a graça de fazer isso, cara? Não sei. Tipo, ok. E esse é o JPC Cast 35. Convidados, já que não temos nem Rodrigo nem Diego no episódio de hoje. Se bem que o Bieber também já... Se bem que os dois são da casa já, né? Metade dos ouvintes já desligaram, disseram. Não tem Rodrigo, não tem Diego. Claro que não. Vão ouvir até o final, tenho certeza disso. Raquel, muito bem-vinda. Deixe teus links, teus 1,5 milhão de links aí, por favor. Obrigada pelo convite. É muito legal estar aqui novamente pra falar de Neil Gaiman, não é mesmo? Eu tenho o canal Pipoca Musical lá no YouTube. E, na verdade, ele é um desmembramento do site, pipocamusical.com.br. E lá fala de literatura, de quadrinho, né? Livros, romances, livros de contos e tudo mais. E, cara, é isso aí. Já que a gente tá falando de Neil Gaiman, tá rolando projeto de leitura de Sandman coletivo. Boa sorte aí pra quem quiser participar. Estou acompanhando por Instagram. Né? Tô praticamente printando tudo. Aconteceu uma coisa muito engraçada nesse episódio, cara. Eu tava pesquisando pra conversa aqui, pesquisando links de matérias a respeito do livro tema do episódio de hoje, né? Que no caso é, né? Eu não falei ainda, mas vamos falar de A Bela e a Adormecida, né? Do Neil Gaiman. E eu fui parar no Brainstorm 9, comecei a ler e tal, daí eu vi as fotos, eu já tinha visto essas fotos em algum lugar. Aí eu cliquei nos links lá e abri o site da Raquel. Deu, cara, como assim? Daí eu fui ver, a Raquel escreveu, deu, beleza, né? Chamei a pessoa certa pro episódio. Muito bem-vinda, Raquel, tá? Obrigado pela atenção e prestatividade e novamente ajudar a gente numa gravação. Agora, com o Beber, também de Blumenau, editor do Livrocast, né? É tanto blumenauense que aparece nesse programa, né? A gente tá tomando esse programa aos poucos. Tá, assim, eu vi o tu... Se o Vilto estivesse aqui, era motim. Pois é, aí ficariam três, né? Se você gravasse Vilto Beber do 30 Minutos, né? O Vilto, o Beber e a Raquel, acabava, tava 100% dos blumenauenses gravando, né? Pois cai uma bomba em Blumenau, vai ser uma perda grande, né? Pra podosfera literária e booktubosfera. Que loucura, cara. Mas, Beber, deixa teus links aí também, cara. Jabá de cara, já pra não esquecer de perguntar no final. Eu edito alguns podcasts, edito alguma coisa de vídeo também, faço sites. Então acesso o meu site pra ver o que eu tô fazendo e pode acompanhar as minhas maluquices no Twitter também. Alguém aqui vê Santa Ajuda, da GNT? Eu não tenho mais TV a cabo. Ah, tá. Então eu vou fazer piada só pra quem entender. O que é TV a cabo? Tá, gente, eu até parece que eu sou o cara mais rico do mundo, né? Continuando. Existe um programa chamado Santa Ajuda, que tem um cara chamado Gilmar, que eu faço tudo. O Beber eu faço tudo da podosfera. E quem disse isso não fui eu, tá? Foi o Vitor Assis lá do Loucos Psy. Enfim, gente, enfim. Muito bem-vindos os dois e muito obrigado pela companhia nesse episódio. Falei na introdução, brevemente, hoje falaremos de A Bela e a Adormecida, do autor Neil Gaiman. Primeira perguntinha, quem aqui é fã de Neil Gaiman? meu. Beber, tua vez de gritar, Beber. Fã, assim, né? Não muito, né, cara? Eu tenho alguns 4, talvez 6, 8 livros dele. Acho que 10, 11. Mas não sou fã, né? Tipo, eu não sou tão viciado assim, né, cara? Então, ele é o autor que eu tenho mais livro e provavelmente é o autor que eu mais devo ter livro do contos também, mas, tipo, fã, assim, também exagera, né, cara? Eu também não. Eu tenho, tipo, 4 tatuagens relacionadas a New Game. Não dá nada. Eu batizei meu gato, né? Caso New Game? Quase. Cara, eu novamente não sei o que eu estou fazendo aqui, né? Tipo, imagina. Eu tenho também alguns livros do Gaiman, quero ler mais dele, acho um cara muito foda, muito bom mesmo. Além de um cara inteligente à frente do seu tempo, né? Então, temos 3 pessoas que gostam do trabalho do Neil Gaiman. E hoje falaremos de um livro que a Raquel já leu, correto, Raquel? Correto. E o Beber não comprou, correto, Beber? Como se eu fizesse tanto dinheiro assim, né, cara? Pô, ficar comprando quadrinho de 50 pila. Eu comprei ele numa promoção na época do lançamento. Isso é só um dado que depois, se o ouvinte se interessar, ele vai se interessar, depois ele vai pesquisar na internet, né? E nos links aqui embaixo. Buscabem.com.br. Pode ser. Não pode, usa os teus links, né? Foi não, mal. É bom, o Diego não tá aqui hoje, ele que fala dos links, eu falei só em memória pela ausência. Mas então é o seguinte, vamos falar da capa desse livro. Eu botei a Raquel tem a capa em mãos, acredito eu, o Beber tem a capa aqui no Skype. O que vocês acham? A capa é bonita? Eu achei a capa linda, cara, Capa dura, né? É um livrinho bem fininho, capa dura. Eu fiquei muito feliz mesmo pela Rocco ter mantido o projeto original do quadrinho. Porque ele não só é em capa dura, como ele também tem uma espécie de jacket por cima, assim, que meio papel seda, transparente. Eu não sei, né, os termos técnicos do negócio, mas cara, é foda demais. Assim, é como se fosse uma jacket de papel manteiga por cima e ele pega um pouco da transparência da capa. Assim, é lindo, lindo, lindo. Acho que por isso que custa R$49,90, né? Que é o preço de capa mesmo. Mas é um trabalho espetacular. Ele é inteiramente ilustrado, né? Pelo Chris Riddell. O que é uma coisa até bem interessante, né? Porque o Chris Riddell, ele é um cartunista do The Observer. Ele é um cartunista político. Tanto vê os trabalhos dele, né? Muito de crítica, né, a eventos políticos da Grã-Bretanha. Aí tu vê que também tem um trabalho muito grande de ilustrador de livros infantis. E se tu pesquisa, por exemplo, os trabalhos do Chris Riddell no The Observer, tu vê assim, que é um trabalho detalhado, mas que é uma coisa bem corrida, sabe? Bem a título de entrega de jornal. Enquanto tu vê um trabalho assim, que ele teve mais cuidado, dá pra ver assim, quanto o trabalho dele se destaca. Eu não conheço quase nada dele, tá? Eu conheço essa capa e os desenhos de dentro do livro. É óbvio que essa capa, ela encaixa muito bem pra um conto de fadas como é esse livro, né? Eu acho que ela ela é perfeita pro job, né? Pro briefing que foi pedido, assim. Eu não veria uma capa dessa em outro tipo de obra, um romance, uma outra fantasia e tal. Mas eu gosto bastante e, assim, faz o conjunto valer bastante, até pelos desenhos internos, né? Aqui embaixo na postagem depois tem a capa, vão ter alguns desenhos também. Eu coloco lá um linkzinho com algumas ilustrações pra quem tá ouvindo também acompanhar e ver. Uma ilustração que eu até posso comentar dele, que é muito bonita, é do Beyond the Deepwood. E aí ele fez esse desenho do mapa ali, que eu mandei vocês por Skype, sabe? É uma coisa bem fantasiosa, mas tu vê como o traço dele é bonito. Deixa eu ver aqui. Ah, é tipo um mapa onde tem uma cidade, tem uma cidade flutuante, tem uma cachoeira pro infinito, assim. Parece um trabalho muito fantasioso, assim, os desenhos deles pra livros. Esse Beyond the Deep Woods é da série The Edge Chronicles. Ele tem uns trabalhos muito bonitos, assim. O que eu menos gosto, que eu acho o traço infantil demais, eu diria, é o do... que até no Brasil saiu como Felizmente o Leite, mas não com as ilustrações dele. A edição inglesa foi ele que ilustrou. A que saiu no Brasil é a tradução da edição americana. Esse livro, A Bela Adormecida, ele é igual à versão estrangeira, correto? Foi mantido no mundo inteiro, eu acho. Eu fico perguntando o que vocês acharam da capa, sendo que tendo o Neil Gaiman, vocês estão comprando, né, pelo jeito. O Neil Gaiman é meio que um atestado de uma boa história, né? Aquele estilo dele que a gente sempre gosta, uma coisa que pode ser infantil, mas pode ser sombria também. As ideias que o Neil Gaiman tem sobre como a história pode ser várias coisas, não precisa ser só aquela história bobinha de criança, mas pode também transmitir sensações de tristeza, como ele consegue muitas vezes transmitir melancolia também, sabe? Quer dizer que, crianças não precisam ser alegres o tempo inteiro, né? Um conto de fadas não precisa ser só alegre. Pode ter outros sentimentos também ali dentro da obra. Essa arte do Chris Riddell, até ela é bem fantasiosa, mas mesmo ela tem uma certa dramaticidade, né? Uma coisa meio opressora na própria capa, tu percebe, das rosas fechando a personagem. É uma uma sensação um pouco claustrofóbica na própria arte dele. Então eu acredito que seja uma boa mescla dos dois juntos. Se os dois conseguem convergir a história que, assim, é baseada numa história infantil, pra algo novo, uma coisa com elementos novos. Acho que pode ser spoiler, mas na sinopse do livro diz que conta a história das duas, né, da Bela Adormecida e da Branca de Neve, como se elas fossem, acho que um casal, ou ele desvirtua um pouco a história tradicional pra colocar um novo aspecto, uma coisa que tem muito a ver com os dias de hoje, pra mostrar pras crianças que, olha só, é plenamente normal contos de fadas com todo tipo de casal. A gente percebe que ele consegue debater assuntos legais, através de mudar uma obra clássica, né, e eu gosto muito dele por trazer essa melancolia, essa parte mais profunda na obra. Raquel, tu que leu a obra, vamos lá. Qual é uma sinopse, assim, com as suas palavras de leitora desse livro? Nesse livro a gente tem personagens, tem a rainha, que na verdade ela não tem nome, mas pelo background que a gente tem das nossas memórias afetivas com histórias infantis, a gente percebe que é a Branca de Neve. E a gente vê que ela tá pronta pra casar, só que acontece alguma coisa em um canto do reino dela, e ela decide ir resolver isso com as próprias mãos, porque na verdade ela não tá se sentindo muito bem com a questão do casamento. Casar realmente não é algo que estava nos planos dela, assim. Tem todo um cuidado, tanto nas ilustrações quanto no texto, pra deixar claro que ela se sente, sim, claustrofóbica. A palavra que o Beber usou foi muito feliz, porque é isso. Essas rosas fechando em cima dela, isso aparece em vários momentos das ilustrações internas. E então ela sobe lá no cavalinho dela e vai resolver isso com as próprias mãos. E aí ela acaba se deparando com a tal da Bela Adormecida. Eu não sei se... Eu não li o livro, né? E também eu acho que não é o caso de a Raquel responder essa pergunta pra gente, né? Esse livro, ele ficou muito famoso quando ele foi lançado, a ideia dele, né? Fora do Brasil ainda, por uma imagem, né? Que é das duas, da princesa e da rainha, se beijando. Na verdade, a uma tá dormindo, né? Aquela cena bem clássica do beijo da Branca de Neve, né? Mas aí, ao invés de ser o príncipe, né? É a rainha que deixou o altar em busca de entender o que ela queria pra vida dela, assim, né? Eu não sei se vai entrar realmente no tema de... E se entrar também não me importa, eu acho que bato mais palmas ainda pro Gaiman, né? De um relacionamento entre duas mulheres ou não. Acho que a questão aqui é mais da questão da mulher ser retrabalhada num conto de fadas tão clássico, sabe? E isso eu acho muito bonito, assim. Tudo que eu vi do Gaiman falando desse livro é muito bonito, né? De que, por exemplo, as mulheres não precisam esperar um cavaleiro, um homem vir salvar elas, né? É o que muita gente fala e reclama, né? Desses contos antigos, né? Das fábulas dos irmãos Grimm. É, o pessoal condenou o Gaiman, né? Isso, por tirar a inocência de uma história infantil, assim, como se ele estivesse estragando a obra original, mas na verdade não, ele tá complementando e tá recontando sob o ponto de vista dele. Os contos, tanto os originais quanto essas versões Disney, eu acredito que os contos de fadas servem pra retratar um período do tempo em que a gente vive. Então aqueles contos obscuros, aquela coisa toda, você sempre pode ver associado a um momento de guerra, de fome, de peste, de doenças. Isso faz muito sentido quando a gente analisa os contos sobre esse contexto, os contos originais. Depois veio a Disney e deixou tudo muito mais romântico, e também faz sentido porque é uma geração diferente. E agora qual é o problema de ter duas mulheres se beijando na história? Problema nenhum, mas aí as pessoas ficam falando que está tirando a inocência de uma história infantil. As pessoas não têm mais o que fazer. E qual é o problema de ter uma mulher em dúvida quanto ao casamento, né? De montar num cavalo e ela mesma resolver um problema e não pedir ajuda de ninguém, né? Mesmo sendo uma rainha, que pelo que eu vi em resenhas, etc, ela em vez de mandar alguém fazer, né? Vai lá e resolve, como uma rainha, ela vai lá e faz, exatamente. Além de ser um retrato de uma época, como a Raquel colocou agora, é uma questão de criar estereótipos daqui pra frente, né? Tipo, cara, a nossa realidade é assim, então daqui pra frente, por que a gente não pode trabalhar dessa forma, sabe? Eu nem falaria que é criar estereótipos, mas é questionar os valores que ainda tentam impor, sabe? Parece que os valores conservadores estão voltando com muita força, então eu vejo que essa próxima geração vai ter que se questionar muito sobre os seus valores. Se elas permanecem com os valores conservadores ou se elas continuam buscando conquistar mais, envolver esses, buscar novas coisas. Então quando uma obra ela questiona isso, pô, por que precisa ser um príncipe, sabe? Ah, por que a princesa tem que esperar casar, sabe? Por que ela não pode questionar se aquilo vai ser bom ou não pra ela? Questionar é sempre bom, porque questionando é que a gente chega a lugares novos. Quando eu falei estereótipo ali atrás, eu não falava no sentido que tu entendeu, acredito eu. Assim, a gente bebe nos estereótipos criados lá atrás, né? E muitos deles cristalizados pela cultura da Disney, as princesas. Essa construção de fábula comum, assim. Então, eu vejo esse livro do Gaiman como um livro imprescindível pra hoje em dia e um ponto de mudança, assim. De, olha só, a realidade mudou um pouco, mudou bastante. Enxerga isso, aceita aceita isso, sabe? Tu não é obrigado a trabalhar dessa forma, mas entenda que há outros modos de trabalhar. Então, eu penso que talvez o que ele tá trabalhando nesse livro, essa releitura que ele traz para esses contos clássicos, né, seja um sopro para daqui 100 anos, 200 anos, sabe? Tipo, um momento de, ó, lá em 2016, 2015, enfim, mudou. Esse livro veio à tona. Foi um primeiro, não vou dizer que o primeiro, né, mas é uma forma de entender a Bela Adormecida e a Branca de Neve, né, então... Até porque ele poderia ter ido pelo caminho comum, né? É porque, assim, a cena do beijo, ela é bem bacana pra trama e realmente ela é um ponto de virada no livro e tal, mas ela também não quer dizer necessariamente que é um relacionamento e tal, e aquela descoberta, mas isso não importa, porque ele poderia ter ido pelo caminho comum, ter colocado um homem despertando uma mulher através de um beijo, mas não, colocou a mulher e foda-se, entendeu? Ele foi corajoso nisso. O que eu acho interessante é essa postura do Gaiman, sabe? Eu não li muito do Sandman, né? Acho que eu li os três primeiros volumes, mas muitos questionamentos, as perguntas que tinham no Sandman, eu percebi que eram bem relativos à época que estavam sendo publicados. Acho que já deu mais de uma década do Sandman, e hoje o Neil Gaiman também tá vindo aí com o trabalho dele, que de novo, que põe a gente pra pensar os valores atuais. Então, pra ver como o Gaiman consegue se manter relevante. Esse livro, ele é mais... Cara, como é que eu vou colocar isso? É complicado quando se fala de Gaiman definir um público, assim, mas ele é muito infantil ou ainda mescla gerações ali, públicos? Eu não acho nem que a proposta dele seja infantil, infanto-juvenil, talvez, mas assim, eu não acho que talvez seja o livro que, caindo na mão de uma criança, ela vai... Bom, na verdade, assim, é uma história que você pode ler e extrair coisas diferentes. Eu extraí uma mensagem na época, eu tenho certeza que você, quando lê, vai interpretar de outra maneira. Isso é normal na literatura, eu não tô falando que é algo exclusivo desse volume em especial, mas eu acho que talvez criança não curta tanto quanto um adolescente, alguém que tá ali interessado em ver um pouco desses questionamentos. Mas é que assim, quando esse livro veio à tona pro JPCcast, aqui foi o Diego ainda que escolheu a capa, infelizmente não pôde estar aqui hoje, né? Eu pensei assim, cara, esse livro deve ser muito legal quando uma pessoa que já conhece o conto clássico, ou os contos clássicos, né, lê, pra ter aquele choque de, tipo, cara, pode ser diferente, olha só. Perguntei nesse sentido, talvez uma criança lendo, não que não vá gostar, acho que deveria até ser incentivado esse tipo de leitura, de uma educação diferenciada, né, não essa conservadora que a gente tá vendo hoje em dia aí, mas a questão de, é legal ter um ponto de partida pra te ver a ruptura, né, no tradicional ali, acho legal. Ele tem mais livros infantis, não, mas de contos de fada, né, ele tem um também que... Eu sinto lendo que ele tá focando num público mais jovem, apesar de, por exemplo, Stardust, poderia ser a coisa que no passado pode dizer, esse livro existe talvez porque o Stardust existiu antes, porque no Stardust ele já brincou com alguns elementos das fábulas, então a gente percebe, tá, o Gaiman gosta de fábulas, talvez ele queira construir a dele, talvez ele queira fazer releituras. No caso do Stardust, a gente percebeu que ele construiu uma fábula baseada em várias referências, que é o caldeirão, que é a cabeça do Gaiman, e nesse a gente já percebe que ele tá fazendo uma releitura. Se desse pra fazer um corte, assim, é um corte bem forçado, gente, tá? Mas eu vejo muito trabalho dele, talvez em duas frentes. Ele teve uma frente muito grande, uma fantasia urbana, e aí entra deuses americanos, entra lugar nenhum, e agora ele tem um corte também, um lado muito fantasia Gaiman, sabe? Não sei se a Raquel também sente que existe o Gaiman escritor de fantasia urbana e o Gaiman escritor de fantasia. Na verdade, eu não separo muito dessa forma, porque fantasia urbana, na verdade, é você colocar um elemento mágico da fantasia num ambiente urbano, e isso é fantasia de todo modo, assim. Eu diria talvez que dá pra separar, ele é um escritor de fantasia, isso é a alma dele realmente na literatura. Agora, ele encontra várias formas de trabalhar isso, né? Talvez a fantasia urbana tenha sempre visto como coisa mais Gaiman escrevendo pra adultos, né? Isso, porque quando ele escreve história pra criança, ele coloca um elemento mágico muito forte. Quando é pra adulto, ele tenta não, talvez, não é que não, ele não tenta criar um choque ou coisa assim, mas é que geralmente é uma realidade paralela, praticamente, é o que acontece em Lugar Nenhum, é o que acontece em Filhos de Anansi. Ou ele pega o personagem, lentamente ele começa a inserir magia no mundo daquele personagem, né? Enquanto pra criança tu já tá no mundo mágico. E a Bela e a Adormecida, ela é uma releitura mesmo. De fato, ela é uma releitura com os olhos dele, do Chris Riddle, que, cara, a ilustração dele não tá ali à toa. O trabalho dele contribui muito pro clima da história. Tem ilustrações internas em que os detalhes em dourado, por exemplo, de um corpete da rainha, tipo, ela tá mega apertado e tem umas amarras ao redor e, tipo, você vê aquilo em dourado, aquilo chama atenção, você entende que a mulher tá fodida. Entendeu? Tipo, o trabalho dele faz muita diferença. É, porque a gente não falou, mas é uma coisa que a gente que é mais velho, né, não sei a idade que tá ouvindo, acaba sendo consequência, né? Tu falar que esses estereótipos geram uma consequência que são as cobranças, né? E esse livro, acho que ele trata bem isso, né? A mulher na posição de rainha, de vai ser mãe, de vai trabalhar e vai ficar em casa, vai fazer nada. Então, todo aquele peso social, né? Então, cara, que legal isso, que legal. Eu vi algumas ilustrações, mas não tinha visto essas ou esses detalhes, né? Que bacana. bacana. É foda, o trabalho dele é lindo. Pra mim é o mais bonito dele mesmo. O Gaiman tem outra releitura de contos de fada, né? Da João e Maria, não é? É, João e Maria, sim. Mas ela é muito, muito mais próxima da história original, assim. Não, muita gente nem considera a releitura, digamos, que é ele contando a história com a voz dele, digamos assim. Mas é muito próximo do conto original. Questão de fome, de uma mãe ter que, sabe, deixar o filho pra trás porque não tem como colocar comida na mesa. Essa é a história original. As outras versões que a gente conhece são as mais atuais. Então ele vai realmente mais no âmago da questão, assim. Mas a Bela e Adormecida é uma proposta diferente. É, o Gaiman fala que ele se sentiu um alquimista, né, ao escrever esse livro. Ele pegou um pouquinho de um conto, um pouquinho de outro, misturou a magia negra e... Isso aí. Palavras do próprio Gaiman. Até nas entrevistas o cara é foda, né? Impressionante. Eu quero puxar agora uma parte final aqui já no JPCcast, que geralmente são notas de expectativa, tá? De 1 a 5, né? 1, pouca vontade de ler. 5, tô comprando agora já, procurando desconto no Buscapé ou nos links do LivroCast aqui embaixo. E já que a Raquel já leu, de 1 a 5, nota final de livro. Você está avaliando o livro no Scooby, vamos dizer assim. A nota que você dá pra Bela Adormecida e um comentário final a respeito desse livro, por favor. Eu dei 5 estrelas pra ele no Scooby, no Goodreads. Eu achei a proposta dele muito legal, o trabalho gráfico incrível. E assim, até pra não perder um pouco o clima da proposta desse cast, avaliando a edição, cara, eu compraria na hora. Foi o que aconteceu quando eu vi a edição na livraria. Tipo, eu pensei, cara, tomara que o meu chegue logo, porque tava muito afim de ler, porque a edição ficou maravilhosa, ela vale cada centavinho investido. E, cara, eu acho que é uma história importante que as pessoas devem ler, assim. Não, é o que eu comentei antes, não quer dizer que isso vai mudar o mundo, porque tem um relacionamento maravilhoso entre as duas e que ele quis mudar com isso, não é. Mas foi plantar uma sementinha pra que venham mudanças pela frente. Acho que essa é a proposta principal. E a edição toda tá linda, né? Então, eu recomendo muito, muito mesmo. Dei 5 estrelinhas. Tem quantas páginas o livro, tu sabe me dizer? 80. É, 70, 80 por aí. Caraca, que demais, que demais. Faz tempo que eu não compro livro físico, cara. Tu me convenceu, parabéns. Mas antes de eu falar, Beber, vamos lá. É, eu sei que tu gosta bastante do autor. Gosta um pouco do autor, assim, é um dos assim que tu é, ok? Leu pouca coisa dele, comprou quase nada. Esse episódio, essa conversa, o que tu ouviu falar do livro ou o que tu viu do livro, né, te motivou a ler, cara, de 1 a 5 aí, qual é a tua expectativa e comentários finais? Primeiro, assim, não preciso nem falar expectativa é 5, sabe? Pra mim, qualquer livro do Neil Gaiman é um must buy, com exceção daquela série que tá fazendo com o Michael Reeves, que eu tinha no Kindle, eu já li, eu não me aproximei muito bem. Ai, Entre Mundos é horrível. Eu fiquei meio, tá, até meus heróis falham, sabe? Mas os conceitos do Neil Gaiman ainda são muito bons, eu tenho certeza que todos os conceitos daquele livro saíram da cabeça do cara que o cabelo é um ninho de passarinho. Mas é isso, expectativa é 5, cara. Eu vou comprar esse livro, até porque eu gosto muito de ver os livros do Neil Gaiman na minha prateleira. Eu acho que, como leitor de Neil Gaiman, acho que todos sentem isso, sabe? Não dá pra descansar de ler Neil Gaiman. Você lê um conto dele e você diz, nossa, eu posso continuar lendo contos dele, assim, pra sempre, pro resto da minha vida. E pensando que ele é um escritor que evolui com o tempo, que ele absorve novas referências, que ele evolui junto com os debates que estão acontecendo, cara, eu sei que o Neil Gaiman publicar daqui a 10 anos eu vou estar lendo. Então é óbvio que eu vou comprar esse livro, eu vou colocar ele na prateleira. Eu só vou esperar um desconto, né? Porque, né? Tá difícil. A gente tem que comprar muita coisa. Eu perdi meu Kindle, tenho que comprar um novo, é foda. O cara lança livro todo mês também. Vamos falar com a Roku, bebê. Vamos falar com a Roku, de repente, a gente consegue alguma coisa. Só deixa eu fazer um parênteses bem rapidinho. Ele teve um filho, né, recentemente. E aí tava todo mundo no Facebook dele, as pessoas não têm noção, né? Falando, você devia continuar escrevendo, pô, não vai lançar nada. Cara, o cara tem um filho agora. E aí acontece que ele anunciou um livro novo, porque sim, ele escreveu nesse período de paternidade. Eu fiquei chocada. Talvez até pensando nessa questão de paternidade, né? Ele já tenha começado a escrever com um público mais jovem e tal, não sei. E você, Zaniolo, que nota você daria para o livro? Cara, então, enquanto vocês falavam... Ninguém nunca te pergunta, cara, né? Nunca pergunta. Eu que tenho que fazer um corte seco na gravação aqui pra... Obrigado pela cortesia. É, eu tava arrumando espaço aqui na estante pra esse livro, cara, que não importa se ele é caro, não importa... Eu já tinha achado ele bonito vendo imagens na internet, né? Que a gente sabe que a qualidade é completamente diferente de impressão e a imagem digital, né? Eu já tinha gostado do enredo. Agora, tendo a opinião de alguém que leu, eu gostei mais ainda. Cara, é uma obra necessária, sabe? Assim, é um livro que um dia que eu for pai, eu vou querer mostrar pro meu filho ou filha, enfim, vou querer ler, não sei com qual idade, mas é um livro que eu vou querer ler e passar adiante, sabe? Essa questão de, cara, dá pra pensar diferente, dá pra ser diferente, dá pra fugir dessas amarras, desses espinhos, né, dourados que preenchem as páginas e apertam os corpetes das personagens, enfim. Nota 5, sem dúvida, assim, eu daria 4 de início, tá, porque quando surgiu aquela ideia de, ah, é caro e tal, eu fiquei meio, ah, que foda e tal, mas não, vale o preço, porque é mais que um livro, é uma arte também, né, ele tem todo cuidado, assim. O livro custa R$49,90, mas assim, você vai olhar o acabamento da edição, ele tá valendo a pena. Sinceramente, tem livro que não vale isso. Cara, hoje em dia eu tenho comprado só livros, assim, que vale a pena comprar físico, sabe? Darkseid, Aleph, sabe? Livros, assim, que tem uma... Não só pela capa dura, mas que tem um trabalho gráfico legal e tal. E esse livro é um deles. E, Beber, esse mês, o teu pagamento das edições vai ser esse exemplar. Não diz não, cara. Vai ficar feio. Cara, é difícil. As cervejas artesanais têm que ser compradas, cara. Tá bom. Vou começar a pagar o Beber, cerveja e livro agora. That's the dream. Tá louco. Falar com a gente, mandar uma pergunta, fazer uma crítica ou enviar sugestões, você pode escrever na parte de baixo da postagem, no local destinado aos comentários, ou enviar um e-mail para livrocast@locotopia.com.br. Lembrando sempre que Locotopia se escreve com a letra K. Agora, se você quiser saber de tudo o que acontece no Livrocast ou acompanhar as nossas redes sociais, você pode nos seguir no Twitter, no @livrocast, e curtir a fanpage facebook.com/livrocast. Então não deixe de enviar seu feedback, de interagir com a gente, de nos ranquear no iTunes e, claro, de indicar o Livrocast para todos os seus amigos. Queridos ouvintes, como os senhores sabem, as senhores e as senhoras sabem, o Diego não está aqui hoje, mas é óbvio que o Marcelo não está gravando sozinho. Aquele tempo nefasto em que eu gravava sozinho o podcast ficou lá em 2012. Então, eu tenho aqui a risada, olha só, já ouviram a voz, droga. Pra minha surpresa, Vitor. Ah, mas eu não sou tão famoso assim que as pessoas me conhecem pela risada, cara. Claro que sim, cara, pô, como que não? Eu tenho aqui a presença ilustre, muito bem-vindo, Vitor Reis, lá do 30 Minutos. E aí, Marcelo? Cara, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui de novo, né, já que eu estive no cast passado ou poucos casts atrás do Apanhador Campo de Centeio, e é muito legal estar aqui, cara. Olha a coincidência, Vilto, esse episódio, cara, ele tá indo ao ar comigo, óbvio, né, Marcelo, com a Raquel Moritz e com o Luiz Bebe. Olha só. O senhor conhece os dois, né, os dois são de Blumenau e o senhor também é de Blumenau. Agora pronto, olha só, temos toda a população em Blumenau aqui no episódio. Os dois têm essa falha de caráter, assim, de ser blumenauense, mas fora isso, são gente boa, gente. Eles também têm qualidades. Com certeza, cara, com certeza. Vitor, bem-vindo, cara, muito obrigado por aceitar a chamada aqui. Vamos lá, começar pelo jabá do senhor, antes que eu esqueça, né, eu sempre esqueço de perguntar o jabá. Fale um pouquinho do que o senhor faz na internet. Então, Marcelo, eu tô há bastante tempo fazendo bastante coisa, mas é por paixão mesmo, né, cara. Então, tipo, eu comecei o Homo Literatus, com o site de literatura, depois o próximo passo foi o podcast 30 Minutos, né. Na verdade, tinha outro podcast antes, mas daí o 30 Minutos foi onde a gente se encontrou, né, e daí depois vieram os vídeos, veio a revista de contos, e agora eu tô com um novo projeto, né, Marcelo? Exato. O Vilton não tá aqui à toa, ele não tá aqui pra ler comentários, né? Eu trouxe o Vilton aqui justamente porque eu acho muito importante o que ele tem a falar. Vilton, qual é o teu projeto mais novo aí na internet, cara? Fala pro nosso ouvinte. Já falamos um pouco disso no Apanhador do Campo de Centeio, né? Na parte de jabá lá tem um pouquinho sobre isso, mas aqui a gente tá mais livre pra esmiuçar essa tua ideia. Vamos lá, Vilton, apresente sua, enfim, sua campanha. Então, a gente tá, eu e o escritor Mike Bárbara, que tem uma experiência bem grande com e-commerce, com comércio internacional, com essa parte mais administrativa. A gente tá começando uma editora que vai se chamar Editora Knockout. Já tem site pra quem quiser conhecer, tem Instagram, tem Facebook pra quem quiser curtir a página. E o primeiro projeto dessa editora é o meu romance Um Gato Chamado Borges. O objetivo da editora é publicar escritores brasileiros ainda desconhecidos, né? Então dar voz pra essa galera aí que tá escrevendo, que tem talento, que, claro, merece um trabalho profissional de edição, um trabalho profissional de editora mesmo, de capa, de divulgação. E principalmente, a gente, como uma editora que está iniciando, tem bastante dificuldade de estar em todas as livrarias. Como é que a gente compensa isso? Fazendo um trabalho bem forte de internet, que é a ferramenta que a gente tem. Como eu estou acostumado a trabalhar com isso, como literatos, a minha formação é de publicitário. Sim, às vezes pode ser bom também, gente. Depois você me diz como, tá, cara? Tu me diz como algo que eu preciso saber também. Ora, trabalhando a favor do mercado literário, cara, pra divulgar obras legais, né? Então a gente vai entrar muito forte aí com a editora, lançando escritores brasileiros ainda desconhecidos. E entre eles, o primeiro projeto é o meu livro Um Gato Chamado Borges, que é um livro que foi finalista do Prêmio Sesc de Literatura em 2015. E eu acho que as pessoas querem saber de que se trata o livro, né, Marcelo? Cara, por favor, vamos lá. Tu falou da editora, da qual a ideia... Aliás, tu não falou do qual a ideia, qual é o editorial. Vamos colocar assim, da editora, né? É, isso é uma coisa que eu sempre acho meio limitador num tempo que a gente tá em que se mistura muito, né? Se mistura cinema com quadrinhos, com literatura, com música. A gente pensar assim, uma editora que vai publicar só um determinado gênero, sabe? E aí, o jeito que a gente pensou pra reunir vários gêneros, mas ter um conceito, é justamente o que tá no título da editora, que é o nocaute, né? Nocaute, pra quem não sabe, não é exatamente o soco na cara, mas é o momento que tu tem o apagão dentro da tua cabeça, que é uma autodefesa, né, que a gente tem enquanto organismo. É quando a gente leva uma pancada, ou pode até ser uma pancada emocional, a gente tem um nocaute, né, que é esse apagão e a gente desmaia. E a gente quer publicar livros na nocaute que provoquem uma reação muito forte no leitor. E uma reação muito forte no leitor pode ser um livro de terror, pode ser um livro com uma grande história de amor, pode ser um livro de fantasia, pode ser um livro policial, enfim, um livro que nocauteie o leitor, né, que jogue o leitor na lona. Conceito bem simples, né? Cara, sensacional. Simples, mas sensacional, cara, muito bom. Eu gosto de editoras que abraçam vários leques de livros, assim, vários gêneros, né? Mas, lógico, amarrando isso com um conceito, né? Tu falou, então, que é uma campanha no Catarse pra o teu livro e pra a sua editora, né? Que depois vai lançar outros autores, etc. Viu tudo? Do que se trata o seu livro, cara? Um Gato Chamado Borges. Então, Marcelo, Um Gato Chamado Borges é a história de um personagem que ele é um locutor de rádio. Olha só, você que gosta de podcast, então, a gente tem um personagem que é um locutor de rádio. Inspirado no Lucien. Você acabou de xingar o Lucien de gordo, porque... Ah, não. De chato. Porque o protagonista de Um Gato Chamado Borges, né, não xingar, né? Ser gordo não é um xingamento, ser gordo é uma coisa que muita gente é na vida e faz parte da vida. E o João Meirelles, que é o protagonista do Um Gato, ele é um personagem que ele é gordo, ele faz muitas piadas com isso, sabe? E eu tinha um professor na faculdade que ele zoava muito com ser gordo, assim, e ele era gordinho, e ele dizia, gordo, não esquece, gente, não façam piadas com gordo. E eu, né, fui lá e criei um personagem que fazia a mesma coisa que ele. E o João Meirelles, ele vai pro litoral, achando que ele vai ter uma vida, assim, de sombra e água fresca, trabalhando 4 horinhas por dia, fazendo um programa de reggae numa rádio local. E, no entanto, no primeiro dia de trabalho dele, ele tem que dar um boletim de falecimento, e é um suicídio. E isso perturba muito ele, assim, ele fica muito, perturbado com aquilo, e não fica muito claro no começo da história o porquê que ele ficou perturbado, é claro que isso vai se revelar na história, mas ele decide, depois que ele descobre que é muito comum as pessoas se suicidarem ali no inverno, as pessoas nativas do lugar, da cidadezinha que se chama São Brandão, ele decide que ele vai descobrir o porquê que as pessoas se suicidam, e aí que é o gatilho da história, assim, né, o ponto de partida. E claro, aí nesse trajeto a gente tem alguns outros personagens que vão se amarrar com a história, que é um ex-crítico de arte, que a gente tem uma personagem que ela tenta imitar o budismo da mãe dela, né? Então ela tenta ser igual à mãe que ela perdeu na infância. E isso vai se cruzar com a história do João Meirelles. Então o Gato é essa história, assim, que tem uma coisa meio de romance policial, mas que não é um romance policial, tem um certo mistério. E é um romance que brinca muito com aquela coisa de metaficção, assim, da coisa do autor, da escrita, sabe? Então, tipo, pra quem curte mais isso, vai ter esse lado também. E tem uma coisa que eu queria colocar, que é aqui do litoral catarinense, a história se passa no litoral catarinense, embora ela não seja uma história regionalista, assim, quem é de fora vai entender, tá, gente, não, não pensem nisso, é que tem uma coisa do misticismo, assim, sabe, que eu acho bem legal, assim, colocar na obra, que dá um toque meio de fantasia, às vezes, pra história, e que é uma coisa daqui, assim, sabe, é uma história brasileira, sem ser regionalista, assim, tipo, que uma pessoa de outro lugar não vai entender, assim. Cara, em minha defesa, ainda sobre chamar o Lucien de gordo, tá? Eu não tive o prazer de ler o livro ainda, cara, mas eu já apoiei lá no Catarse, já tem a minha doação. Ele tá muito bem já, né? Tá quanto tempo no Catarse a campanha já? Ele tá quase 2 semanas e a gente tá chegando em 38%. Dependendo do dia que sair esse cast, de repente a gente já bateu a meta, olha como eu tô acreditando. Tomara. O cast não vai demorar tanto pra sair, mas tomara. Cara, é muito muito legal que tem recompensa barata, recompensa só de livro, de e-book, tem curso, cara. Quer falar um pouquinho sobre isso também, Vitor? É, tem uma das recompensas que pra mim é uma das mais legais e mais divertidas, que é um curso de formação de escritores, né? Vai ser uma oficina online, né? Totalmente online, então você pode fazer de qualquer lugar onde você esteja, ou via Skype ou via Hangout, isso depois eu vou ver com os participantes. São 8 vagas só, eu quero fazer turmas de até 4 pessoas, e a gente vai falar aí de vários temas, assim, todo o processo de ter uma ideia e converter ela numa história, assim, colocá-la no papel. E eu faço vídeos com dicas de escrita semanalmente, mas no curso eu vou poder discutir coisas mais aprofundadas e discutir textos dos alunos, então vai ser uma outra conversa, assim. O valor dessa recompensa é R$300, daí bastante gente tá, algumas pessoas estão me questionando o valor, mas pensem, gente, que vocês vão estar investindo na editora, sabe? Não exatamente no... Em resumo, não é um dinheiro que eu vou embolsar. É um dinheiro que a gente vai aproveitar no projeto da editora. Então, pense que é uma causa nobre. É uma troca, né, cara? É uma troca, entendeu? É uma troca, e eu achei muito legal essa ideia de ter um projeto que envolve um livro, né? O primeiro livro da editora, mas que envolve também uma coisa maior que vai ajudar mais gente depois, sabe? Tanto que a gente, assim, calculou a publicação do livro, mas a gente tentou fazer um extra dentro do projeto, já pensando em próximos projetos da editora, assim, porque é difícil tu arrecadar um valor pra iniciar uma empresa, né? Tem vários gastos, várias demandas, e a gente quer fazer tudo certinho, sabe? Não, né, ficar protestando, falar de corrupção, e daí, quando você tem a oportunidade, você sonega impostos e faz tudo errado. Cara, assim, aqui embaixo na postagem, tá? Tem link de Catarse, tem um link também no 30 Minutos com a Roda Viva lá, ouviu do Reis no Roda Viva 30 Minutos, né? É, né, pra quem quiser conhecer um pouquinho mais da história do livro, do processo de criação, a gente fez um episódio sobre o livro. E é bem, tá aqui embaixo na postagem, muito legal o episódio, ficou bem engraçado, ficou bem informativo também, né? Eu acho que deu uma cara mais real pro livro, assim. E é importante falar também, isso eu falo de conhecimento próprio, né? O Vilto que organizou junto com a Ana aquela antologia Sentimentos à Flor da Pele, né? Que a Podosfera Literária participou em peso aí. Então toda a edição do livro, todo o cuidado, o material, tudo mais, foi, o Vilto esteve presente no processo inteiro, acredito eu, né, Vilto? Então já é um know-how aí que a gente pode colocar como, sabe, o crachazinho do McDonald's, que lá é o selinho do cara que frita bem batata? Eu não quero dizer nada, assim, mas pra quem gostou da antologia, assim, ela ainda foi só o rascunho do que vai ser a Knockout. Não era um projeto da Knockout, né, obviamente. Foi um projeto onde eu, enquanto editor, aprendi bastante fazendo, trabalhando com os autores, e a própria diagramação e a parte editorial mesmo do livro, assim, projeto gráfico e tal. Então, tipo, eu posso dizer que a Knockout vai vir já com uma certa experiência maior, assim, sabe? Tudo a ver com literatura, né, autor nacional, uma editora nova nacional, eu tô ajudando, tô apoiando, e fiz questão que tu viesse pra cá hoje, cara. Não pra ler comentários, mas pra fazer um jabá gigante. Não, gente, eu quero agradecer muito, assim, porque, tipo, eu sou cria de podcast, entendeu? Vocês vão ter um autor que é cria de podcast, e com certeza uma das coisas que eu sempre tive em mente é, se um dia eu ter uma oportunidade, eu quero levar um monte de gente junto comigo, assim, eu quero projetar gente nova, gente que não dependa só de indicação, só de ser meu amigo pra estar na editora, mas que tenha realmente qualidade literária, assim. E eu acredito que tem muita gente, assim, eu tenho conhecido muita gente que escreve muito bem. Uma prova disso é a revista Pulp Fiction, assim, que tem publicado uma galera, assim, muito boa mesmo. Então, eu acho que tem muito escritor aí que tem capacidade de ter seu livro publicado e sendo lido, independente de prêmio, independente de ter uma grande circulação, sabe? Cara, eu tô torcendo que dê certo, eu já apoiei e torço pra que mais pessoas apoiem, né, e que logo cheguem 100% sua campanha. Viu, tu quer falar mais alguma coisa, cara, do livro? Eu quero agradecer muito, muito, muito a oportunidade de estar aqui e agradecer já aí pra galera que apoiar. Se você puder pelo menos divulgar, meu, já vou estar mega feliz. E claro, né, se puder apoiar, melhor ainda. Mas agradeço muito aí, Marcelo, pela oportunidade. Duas perguntinhas caseiras, cara. Gostou de gravar o LivroCast? De novo? Gostou de gravar o JPCCast? Não, cara, é sempre um prazer. É sempre um prazer estar aqui. E uma coisa que eu sempre falo em todo podcast de literatura que eu vou, gente, criem mais podcasts de literatura, sabe? Eu acho podcast uma mídia incrível e literatura precisa sempre de mais divulgação. E digo mais, tá? Se você ouve os nossos podcasts e acha assim, meu, tem uma coisa lá que eles poderiam melhorar e tal, mandem pra gente e, se possível, façam de vocês também, sabe? Eu sempre tento impulsionar a galera pra fazer os seus projetos e qualquer outro projeto que vocês queiram fazer, mandem pra frente, se arrisquem. Caraca, esse cara tá empenhado mesmo em mudar o mundo, velho. Muito bom, Vitor, muito bom, cara, muito bom. Então, links aqui embaixo na postagem. Você vai clicar e vai ajudar lá o projeto da editora Nocaute, de Um Gato Chamado Borges, livro do Vilto Reis, que se Deus quiser vai dar tudo certo, vai ser publicado com essa good vibes que o Vilto trouxe pra gente. O JBC Cast de hoje fica por aqui. Tenham todos uma ótima semana e até o próximo episódio. Gravando. Alô? 1, 2, 3, gravando. 1, 2, 3, gravando. Já tava gravando antes de começar a contagem, mas enfim, eu sou bem original. O backup tá rolando, sim, já tá gravando, já gravou toda essa besteira, então. A gente vai bater palmas? Não precisa, depois eu sincronizo isso. Feliz dia do amigo, né? Antes que eu esqueça. É verdade. E eu espero que o cast acabe antes do dia 21, porque vai sair Pokémon GO. Aí eu vou me ausentar da internet. Ter um amigo. Enfim. Ai, Jesus amado. Raquel, muito bem-vinda. Olá. Se quiser fazer jabá já, Raquel, deixar link, enfim, o teu 1,5 milhão de links, fica à vontade. Ah, então pergunta de novo, não, fala de novo. Eu vou falar de novo, Raquel, bem-vinda, tá? Ai, que idiota. Só um parênteses rapidinho, o Sandman tem 4 volumes, né? Não, 4 edições definitivas, né? Não, e tu leu 3, bebê, era isso? É, não muito, né? Isso, eu li pouco, eu li 3, aí eu, caraca, não são 4, né? Que bicho idiota, cara. É que falta ler o último volume e morte ainda, né? Então eu não li tudo, né? Calma, gente, eu não sou tão especialista em game assim. Não, fecha parênteses. Eu fiquei sem fôlego, cara, de tudo que eu falei, desculpa. É que eu tô há muito tempo falando por causa do podcast. Posso só finalizar ali o que eu tava falando? Eu tô totalmente ficando sem voz, cara. Só um pouquinho. Caralho, que inesperado isso, cara. Traz um balão de gás. Eu tô tipo o Ronaldo jogando na altitude, tá ligado? Ai, caralho, cara. Porra, eu não tô te interrompendo porque tá legal, cara. Acho que tens a ideia pronta pra vender, então, cara, eu não te interrompi nada por isso. Gente, pode, se quiserem parar de gravar, podem parar de gravar que tá. Mas já acabou? Ninguém dá tchau? Tchau, até o próximo. Que absurdo.